estiver tão distante de mim. É certo que eu me apaixonei, e tudo fiz por essa paixão, e me arrisquei demais na ilusão que você me queria também. Você é tão fugaz nos sentimentos, e nessa indiferença você tem me machucar. Estamos quase à beira do fim, porque você não olha pra mim. Põe de vez essa cabeça no lugar. Só quero te dizer que o meu coração está pedindo atenção, como eu sinto a sua falta. Só quero te dizer que isso pode mudar, basta a gente se acertar e viver esse amor. Como eu te amo, não vivo sem você. Bah! Oh, madame! Segura os exércitos que vai aglutinando assim, ó. Eu quero tudo de novo. Sente seu corpo suado e molhado de beijos. Eu quero sempre mais. Ah, como eu quero mais. Eu quero tudo de novo. Olhos nos olhos queimando de tanto desejo. Eu quero sempre mais. Ah, como eu quero mais. A roupa que eu quero vestir essa noite é você. Pra descobrir as estrelas do nosso prazer. Como se o tempo e a vida ficassem parados. Debaixo dos nossos lençóis. A roupa que eu quero vestir essa noite é você. A descobrir as estrelas do nosso prazer. Como se o tempo e a vida ficassem parados. Dos nossos lençóis.